falo que tem que ser dito, pronto pra morrer de pé, pro meu filho não viver de joelho. Cê não sabe o que acordar com a resposta, que pros menores daqui eu sou espelho. É, cada vez mais objetivo, pra que minhas irmãs deixem de ser objeto. E parece que liberaram o preconceito, pelo menos antigamente se exclusão era discreto. Ó, 3 anos, 3 grandes obras, ninguém sabe o que tava pegando lá em casa. Então lava a boca pra falar de mim, o que me fez chorar não foi a morte do Mufasa. Sou a volta por cima, uma explosão, expansão igual o Big Bang. Eu sou moleque igual esses outros moleque, que a única diferença é que não esquece de onde vem. Eu peço bênção pra sair, pra chegar no canto de galo, nem no meu terreiro. Honra com os adversários na luta, porra, eu sou filho de São Jorge Guerreiro. Mente fria, sangue quente, paralisão do meu lado, choque térmico. Quando saí, prometi que não voltava com menos que o mundo. Tá aí, mãe, o que cê quer, pô? Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Me considera assim, pois só ando entre reis e rainhas, ha, ha. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Me considera assim, porque eu vi geral enxergar em 3D. Deus, o diabo te honra, pô. Bitch, please não roubar minha onda, ô. Que os mesmos 90 minutos não te faço ar igual quem joga e tem raça. Na terra onde nada vira, o mano do nada vira. A maior referência de um jogo de saber quem joga mais vale mais do que pouco e dar o prato. Dinheiro é bom, melhor ainda é se orgulhar de como tu conquistou ele. Aquelas coisas, né? O que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. Isso te faz seguir real, igual um filme de terror na direção de Jordan Peele. Aquelas coisas, né? Quem vai com muita sede ao pote tá sempre queimando largada. É pra nós ter autonomia, não compre corrente, abra um negócio. Parece que eu tô tirando, mas na real tô te chamando pra ser sócio. Pensa bem, tirar seus irmãos da lama, sua coroa larga o trampo, ou tu vai ser mais um preto que passou a vida em branco. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Me considera assim, pois só ando entre reis e rainhas, ha, ha. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Abram alas pro rei, oh. Me considera assim, pois só ando entre reis e lança aquele sons que você arrepia toda vez que ouvi. Olha os playboy gritando com o Jonga, mas OG. Poke me, poke me, é. Me desculpa aí, mas não compro seu processo de embranquecimento de MC. Eu sigo falando o que vejo, desde irmão que tá falando que essa mídia quer ouvir. Alguns portais nem me citam, é que eu já ultrapassei, pô. Competições pra ganhar do bonde, não sejam tão trapaceiros. Perca pra o grande adversário, não pra sua incompetência. Um castelo de areia não suporta de tsunami, põe a mão na consciência. E dizem que união de preto é quadrilha, pra mim é tipo um santuário. Quem pensa diferente, sanatório. Se junta brau e negro, ali temos um relicário. É porque agora eu tô de tênis, mas a real que deixei vários no chinelo. A real é que mostramos que era bom, pra uma estrutura que tava sem critério. Hey. Na favela do Brasil, é tudo nosso. Entre o bem e o mal, é tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso. Tem uns irmãos que é só negócio. Hey. Fala que a voz dos pretos é tudo nosso. E na paz ou na guerra, é tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso. Quem tá contra tá mandado. O dedo. Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame eu consigo sentir o medo. Cê cresce achando que cê é pior que eles. Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Ladrão, então peguemos de volta o que nos foi tirado. Mano, ou você faz isso ou seria em vão que nossos ancestrais teriam sangrado. De onde eu vim, quase todos dependem de mim. Todos temendo meu não, todos esperam meu sim. Do alto do morro, rezam pela minha vida. Do alto do prédio, pelo meu fim. Ladrão, no olhar de mamãe eu consigo entender o que pega com o irmão. Tia, vou resolver seu problema. Eu faço isso da forma mais honesta. E ainda assim vão me chamar de ladrão. Ladrão.